Aí, irmão, a diferença entre um guerreiro e um covarde é que o guerreiro encara as dificuldades da vida como um desafio, enquanto o covarde encara tudo como um castigo. Aí, truta, essa é pra todos os guerreiros vítima da violência do gueto. Gueto. Os guerreiros aqui é forte, fiel até a morte. Alvos da lei agoniza, mas não morre. Meu truta não caiu, ao contrário, subiu. Espírito imortal, foi homem até o final. Defensor da verdade, guerreiro de coragem. Levante a cabeça, siga em frente, malandragem. Chorar não é vergonha, muito menos fraqueza. Jesus também chorou, mas não se rendeu à besta. Só quero uma resposta, saber o porquê que os guerreiros viram heróis só depois de morrer. A guerra não acabou, me entregar eu não vou. O que faço é por amor, escuta aí, faz favor. Tá na mão do Senhor, só Deus pode julgar. Minha missão não é a de matar. Peça a Cristo que ilumine o meu e seu caminho. Proteja os teus filhos da maldade e do perigo. Não, não sei o que se passa na sua cabeça. O grau da sua maldade, não sei o que você pensa. Só acho que nós contra nós não faz sentido. Povo contra o povo satisfaz o inimigo. Um filme triste gravado no cérebro. Um caixão naufraga sob lágrimas no cemitério. Será que aguento o baque do desespero? Sentimento de revolta esmaga o meu peito. Superar, sei que é preciso. Bola pra frente, vamos que vamos, amigo. Quem pode me dizer? Só quero entender. Porque os guerreiros viram heróis só depois de morrer. Só quero saber o porquê e poder entender. Saber o porquê e poder entender. E poder entender. Que os guerreiros viram heróis só depois de morrer. Só depois de morrer. Será que a vingança é o melhor caminho? O que você escolhe, a rosa ou o espinho? É, você não sabe, então deixa no gelo. Deixa rolar, resposta vem com o tempo. Trutão, os guerreiros não se rende, vai na fé. Palavras do parceiro da Baixada, André. Infelizmente a paz não se encontra no mundão feroz. Ela é carregada dentro de alguns de nós. Qual o sentido dessa vida? Me diga, a esperança agoniza. Justiça se distancia, Deus por favor. Vem me confortar, diz pra mim que o Senhor foi quem mandou chamar. A perda é irreparável. É quente, aliado, mas é assim que morre os revolucionários. Vivo cê não tem o valor merecido. Se pá não é lembrado e nem reconhecido. Mas a voz é imortal, a palavra é eterna. A atitude é pra homem, defesa da favela. Sei que é inevitável, é, eu tô ligado. Um dia nós se vê, se encontra do outro lado. Não vou deixar morrer o que você plantou. Onde estiver você vai ver, vai se orgulhar. Morou, questão de honra, continuar e vencer. Ah, irmão, eu continuo por você. É difícil prosseguir, quase desisti. Mas se é pra ser assim, sofrendo, vamos aí. Eu só queria apertar a sua mão mais uma vez, te ver no palco em ação. Só quero saber o porquê e poder entender. E poder entender. Os guerreiros viram heróis só depois de morrer. Só depois de morrer. Só quero saber o porquê. Quantas vidas são marcadas pela covardia? Quantos casamentos são interrompidos? Quantos filhos nascidos não foram vistos? Momentos felizes que não se concretizaram. Primeiros passos não acompanhados. Primeiras palavras, mamãe sem papai. Em quantos corações já faleceu a paz? Eu acredito que o amor vence o ódio. Que no final os humilhados subirão ao pódio. Acredito na recuperação do ser humano. E que a esperança só morre quando morre nossos sonhos. A sede por justiça perturba o coração. Transforma em homicida um pacato cidadão. Favela redoma, foco da revolta. Meus versos mudarão quando mudar a minha volta. Não escolhi o tema, já nasci dentro dele. E a dor que carrego só sabe é quem sente. Palavras de amargura reflete o sofrimento, as lágrimas que caem transborda o sentimento. Todos conhecem o assunto, mas finge não conhecer. Cada um defende aquilo que acha certo defender. Tô cansado de ver covardia, traição, favela versus favela, irmão matando irmão. Inveja, ganância em alta dosagem, a melhora do semelhante aqui poucos aplaudem. Mas vou correr, lutar pra vencer. Pelo menos pro meu filho, um herói eu quero ser. Só quero saber o porquê e poder entender. E poder entender. Que os guerreiros viram heróis só depois de morrer. Só depois de morrer. Só quero saber o porquê e poder entender. E poder entender. Aí, irmão, você é um guerreiro para nós, que lutou e evolucionou, pregou pela paz, porque os heróis nunca morrem. Esteja em paz, irmão, paz, irmão.